3153, decolou aos 2-0, controle em 120, decimal 8, bom dia. Obrigado, senhor, bom dia. Salvador, muito bom dia, 3153, decolado, 1500 pés, saída da EL. 3153, é o controle, contato radar. Tá, 3153, possível voar direto da Eoleda? Livre. Muito obrigado. Desado Maceió, nível 190, decolagem em pista 10, após a decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, a frequência do controle em 120.8, aciona o transponder 5471 no Golf 677 AeroV. Autorizado, Maceió, nível 190, decola dando 0, curva à esquerda, sai da Conde e a Golf 677. Frequente controle, 120, decimal 8, transponder 5471, 35324. Cotejamento correto, no parte 3, chama pronto, pushback, acionar 35384. Chama lá para pushback, acionamento 5384. Solo passarelo 2223, sendo informação ativa. Autorização 160, vitória da conquista. Pedro 2223, bom dia, tenho 180 já aprovado. Solicita 16? Pode ser 180, 2223. Autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decolagem pistão 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Elefa, após Elefa direto Obdude, após Obdude direto Vitor Charlie Oscar. A frequência do controle em 120.8, aciona 5467. Realizado 180, vitória da conquista, decolada 10, Arbor, após Elefa, Obdude, após conquista. Vitor Charlie Oscar, 108 é o controle, 5467-2223, passarelo. Passarelo 2223, cotejamento correto, só tentando que após a decolagem, primeira curva à direita, chama pronto, pushback, acionamento. Após a curva inicial, vai ser a direita, 2223, passarelo. 120, aproximadamente 20 milhas, ele está para passar. Livre. Chega 3. Da 3153. Prossiga. suba restrito ao nível 320. Quando tiver condições, o centro autoriza voar direto bridge. E aí, se entra presente, manda o bridge restrito ao 320, ou tá, 3153. Prossiga, o 35384. Devido à solicitação do controle Salvador, modifique o perfil de subida para Puca, transição Aru, com curva esquerda após a decolagem. Ok, Puca, Aracaju, 5384. Perdeu contato com Brasília, capitão. Ok, eu vou lhe fornecer as frequências de Recife. 13325, 1251, 1288, 12685 e 12545. Na 3153, chama Recife 13325. Vai chamar Recife, obrigado. Bom dia, prossegue. Gente, minutos da hora, vai dar, copa. Meia pronta, cópia. Autorizado, São Paulo, nível 400, via Pesulo 10, bridge, Pesulo no meia. Decoladão no zero, curva direita, saída da Euleda, após Leda, voa direto bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5462. Oceano 6225 ao controle, desça para 5000, ajuste no 094, bomb, chegada bomb, pistão no zero, caminho. Desça para 5000, chegada Pronto para pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi. Vai reportar para o táxi 5384. Salvador, bom dia, Azul 4234, autorização por exercício nível 330, se tiver informação hotel. Informação agora é a hotel. Afirma, estou ciente da hotel, Azul 4234. Pronto para cota? Afirmativo, pronto para cota. Com Azul autorizado, Recife 330, via 358. Decola no zero, curva esquerda, sai da PUC, Aracaju. Controle 208, transponder 5475. Autorizado, Recife nível 330, decola da 10, curva à direita. Puca, Aru, Upper Whisky 58. Controle em 120.8, transponder 5475 para Azul 4234. Azul 4234, correto, reporte pronto. Reporte era pronto, Azul 4234. Aí é o Leda, após o Leda eu vou direto bridge. Trip 5384, pronto para o táxi com 46 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia e alterna Salvador. Via Pátio Índia, ajuste no 0, 1014. Ponte Espera Torre, 1895, por favor. Essa ponte espera da 10, ajuste 1014, chamada Torre 118, decimal 95, trip 5384. Lima, bom dia, prossiga. Ok, está autorizado então alinhar e decolar a partir da interseção. Vento de 130 graus com 14 nós, o altímetro no 014. Meia, por gentileza, confirme o POB e autonomia. Serra Lima, pronto, cópia. Quilo Serra Lima autorizado, Serra Novembro, Foxtrot Sangue, uma centena, decola 17, direita, saída Coral, controle 120, decimal 8, transponde 5502. Salvador, o trip 5384, aproximando o quadro de espera da 10, pronto. 5384, a linha mantém a cabeceira 10. A linha mantém 105384. 2 no POB, reporte, chame a torre para táxi e decolagem. Salvador, muito bom dia, dona 932, está caminhando 190, então 190, informação boa. Voo 922, controle Salvador, autorizado via chegada à área, ajuste do altímetro 1014. Oceano 6225, aproxima-se de Bombe, está autorizado via chegada Bombe. Após Bombe, desce via Oceano 6225. Meio controle, está em contato, radar. O trip 5384 está livre de decolagem da 10, o vento é de 130 graus, 15 nós. Livre de decolagem para 5384. A 225 está autorizado ILS, confirma? Confirmo. Graças. Salvador 5384, decolado, bom dia. 5324, controle, bom dia, contato radar. Azul 4299 é o controle Salvador, autorizado via chegada mãe, gestão 094. Para as aeronaves para pouso em Salvador, a torre acaba de nos informar, chuva leve, teto aproximado de 1000 pés e visibilidade 4000 metros. 6225. Salvador, o azul 4234, na posição 8, pronto para pushback acionamento. Azul, autorizado, reporte seu táxi. Autorizado, reporte seu táxi, azul 4234. Informação agora é a Índia. vai tomar ciência da Índia, se puder acessar a cópia, na verdade. Gente, um minutinho, cópia. Avião 320. Serra Lima, prossiga. Papa Romeu, Kilo, Serra Lima, está livre acionamento, chama para o táxi. O Kilo, Serra Lima, está autorizado o táxi, chama para ingresso na 17. Passada 2223, pushback acionamento. Autorizado, reporte táxi. Já chamaram a táxi 2223, passareta. Zona 79, cópia. 3179, copia. Autorizado, Guarulhos 320, via Pesolu 10, bridge a Pesolu no meio. Decola no zero, curva direita. Saída da El Leda, após voa direto bridge. Controle 1208, transponder 5505. Autorizado 320 para Guarulhos, São Paulo, Pesolu 10, bridge a Pesolu 16, rota conforme. Decola da 10, primeira curva direita, da El Leda, 208-5505, da 3179. 3179, correto, reparte pronto. Vai chamar. Daqui não há vista, o papi, não. Ok, ciente. É, esteja atento à pista molhada. O vento é de 120 graus com uma dezena de nós. O altímetro no 014. Está autorizado o pouso na 10. Por gentileza, então, reporte após o pouso a situação do papi, ok? Afirmativo. Está ciente do livre pouso, 6225. Agora 1500 pés, 5 milhas do VOR. Está avistando o papi. Trip 5384, voo direto autorizado. Direto Maceió, 5384, obrigado. Salvador, o azul 4234, confirmando o ponto de espera da 1. 4234, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, azul 4234. Puxa 6225 no solo ao 53, ao livrar à direita, chama o solo 121 desse ponto. está livrando, vai chamar solo 219, 6225. Tilo Serra Lima, está autorizada a decolagem da 10, perdão, da 17. O vento é 120 graus com 9 nós. 6 horas e 50 de autonomia alternando Salvador para o táxi. Passarelo, via Tati, Índia, ajuste no 014, ponto espera, torre, 1895. Beleza, táxi, via Tati, Índia, ponto espera, 1895, a torre, obrigado, 2823, passarelo. 4, 2, 3, 4. 325, táxi via Alfa, vai dar passagem ao Passaredo, após prossegue portão 1. Alfa, dá passagem ao Passaredo e prossegue para o portão 1, 6225 do Oceano. Gol 1922, passa Duna, localizador em aproximação para pouso. Cheque o trem, chame a torre, 1895, gol 922. Ok, agora a CG está conseguindo bastante travado, chamou no 3895, gol 1922. Controle para Palma, é o Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima é o controle, está em contato radar. Positivo, Quilo Serra Lima, acendendo para uma centena na Coral. O gol no 922, complete a aproximação, agora transação para pouso. Aguardando o gol no 922. O azul 4234 decolou 55, controle em 120, décima 8. 308, muito obrigado, bom dia, 4234. 6312 é o controle, autorizado via chegada à área e ajuste no 014. Controle de Salvador, Azul 4234, muito bom dia. Azul 4234, controle, bom dia, contato radar. Ciente, será público, 4234. Por gentileza, o trem checado? Vai ser travado, senhor, agora 922. Ok, autorizado o pouso no 0, atento à pista molhada, o vento é 130 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 014. Tem que autorizar o pouso, gol no 0, no 1922. Salvador, passada 2223, próximo ao posto da 10. Saiu 2223, após o gol que pousa, a linha mantém a 10. Após o gol, a linha mantém a 10223, passada. 4 é o controle Salvador, autorizado via chegada bom, ajuste 1014. Via chegada bom, 1014, Salvador. Solo em 121-9. Vai livrar direito, chamando o solo 219, Bora 922. Solo Salvador, na 379, posição 0257. Posição 2, autorizado, puxa, contato. Salve Salvador, muito bom dia, voo no 922, livro a pista. 922, táxi Alfa Juliette 612. Alfa Juliette 612, voo no 922. As aeronaves que aproximam-se para pouso em Salvador, operação visual nos mínimos. Vamos ver. L14, já ajustado, autorizado a colagem da 10-2-2-3, porta dentro. Para informação, as aeronaves, o 4299 passou duna, completamente visual com a pista. Estado de Elétrica, Azul 4299. Azul 4299, duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1895. 1895, bom dia, 4299. Torre Salvador, bom dia, é o Azul 4299, 8 milhas da pista, completamente visual. Ok, o Azul 4299, reporte passando externo com o trem checado. Reportará passando externo com o trem baixado e travado, Azul 4299. P5384, controle transmitindo em blind, chame Recife 12685. 12685, boa. 20.8, bom voo, bom dia. 208, obrigado para o trabalho, 2823, passarela. Autorizado, estimado para pouso. Controle, bom dia mais uma vez, 2823, passarela, decola, aperta o airborne na sua escuta. 2223, aciona o transponder 5467. 467, agora 2823. Controle, só para nós, eu já vou aproximar no pouso 013 em Zulu. Ciente, anotei. Azul 4234, chame Recife, frequência 12685. 2254, obrigado, bom dia. Bom dia. Gostaria do 2223, contato na data, o código corre. Vá, passa da bola, 2223, passa dentro. Para o táxi, o T3179, 231 a bordo, 3 horas e 40, alterno Galeão. T3179 via Índia, quando espera a torre? Não, não. 1895, bom voo. Via Índia, ponto espera 1895, está 3179. Positivo, proposto 10.03, prossiga visual, informe passando 4 mil pés, 1.014. Opera passando 4 mil, com isso, padrão visual. O azul 4299 no solo 03, livrando à direita, chama o solo 121-9, bom dia. 219, bom dia. E Salvador, bom dia, tá 3179, quanto espera pronto? Bom dia, tá 3179, autorizado alinhar e decolar da 10, vento de 120 graus, 5 lá. Autorizado alinhar e decolar da 10, tá 3179. 3, reduz a velocidade para 210 nós, número 2 para Paulo. 210, também é meio certo. A 3663, vetoração direita 235, continue descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Direita 235 para 2000, está pelo localizador, 3663. Controle, o passarelo 2823 voltando. Prossiga. Quando possível, por gentileza, autorizaria a gente voar a Vitória da Conquista? Após a Arboa. Após a Arboa, vá autorizado. Obrigado, 2823, passarelo. O TAN 3179, decolou 06, controle em 120.8. Bom voo, bom dia. 1208, tenha um bom dia, obrigado. Controle, bom dia, esse é o TAN 3179, decolou a 3179. 3179 é o controle, contato radar. Da 3663, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. Esquerda 130, chama estabilizado, da 3663. 3304 é o número 3 para pouso, velocidade 210 agora. Redução 210 na 3304. Localizador 2000, Evival 6312. Paciente, reduza, cheque o trem, chame a torre, 1895, oceano 312. 1895, Goiânia. Salvador e Oxamera 6312, 2000, localizador estabilizado. Oxa 6312, reporte passando externo com o trem checado. Chamaremos. Salvador, muito bom dia, 352 no sétimo, informação Juliette. 35217, Salvador, voo e bomb, chegada bomb, 1014. Voando bomb, ajustando 1014, 317. TP 5217, adiciona a identificação. Preparou 5217, identificação? Positivo. Identificou. Pelo Serra Lima, frequência livre, eu não tenho tráfego no setor informático. 5217, contato radar 55 milhas de bom. É, 5217 da 13. Saredo 2223, qual o seu estimado previsto para pouso e conquista? Estou estimando conquista 1101, 2223, para Saredo. Ciente. TAN 3663 está agora 4 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Reduza, cheque o trem, chame a torre 1185-3663. 395, obrigado, até logo. 3179, solicita desvio esquerda. Desvio autorizado. Autorizado para 180, informa retornando. Então 3304, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS 3304. Então 3663, vai passar sim para baixar travado. Então 3663, aguarde pista livre, por favor. No 605, autorizado via chegada bom, via ajuste no 094. Chegada bom, 0-4. Aí ao glide, por gentileza, ok? Tá ok. Puder aumentar um pouquinho o brilho pra gente, então? Ele tá no máximo aqui da nossa intensidade, ok? Tá ok. O TAN 3, perdão, o Ocean 6312 no solo 12, sal livrando à direita, chama o solo 21.9. 21.9 à direita, obrigado. Salvador, Oxanera, 6312, bom dia, Lebrano, 6312. 312, táxi é Alfa Juliette, portal 10. Alfa Juliette por 10, 13, 12. 10 no quarto, 3663. Por enquanto o papi tá ok. Ok, agradeço a informação, 3663. Atento à pista úmida, ok? Sim. Dan 3304, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, 3304. 3304, 895. Dan 3304, reporte o trem checado e aguarde pista livre, por favor. Já está embaixo, travado, aguardando pista. 3325. Não foi possível ouvir a frequência, pode confirmar? Afirmativo, 13325. 13325, obrigado, bom dia, 3179. No solo aos 1-4, ao livrar à direita, chega o solo em 1-2-1-9, tem uma dica. Solo 2-1-9, realmente a hora que está mais baixo, o papi está indicando que a gente está abaixo da rampa, né? Estamos no glide, tá? Ok, ciente, agradeço pela informação, tá? 3663. Tan 3304, o vento é de 1-1-0 graus, meia dúzia de nós, o altímetro no 0-1-4, está autorizado o pouso na 10. Livre, pouso na 10, 3304. O senhor cumpriu a informação do colega que pousou a respeito do papi? Afirmo. Ok, a gente está desligando o papi a partir de agora, ok? Pra mim está normal. Ok, então por gentileza, faça um check pra gente a respeito da... se o papi está condizente ou não com o glide, ok? Por enquanto tá normal, até o ponto de te aviso aí. Ok, gente. 35217, ponto ideal de descida. Para o nível 100. Dá uma centena, 5217. 73304, eu sou o Zulu 8, chame o solo 121 decimal 9, abre na direita e tenha um bom dia. 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, 73304, de Bruna, é. 3304, bom dia, táxi Alfa Juliette, portal 04. Alfa Juliette 04, 3304.